calor brutal dentro do estúdio da Rádio Cidade. Três músicas com Susan the Banshees, o telefone toca localmente. Nós ouvimos Hong Kong Garden, logo depois Happy House, fechamos com Israel. Pera aí um instantinho só. É, agora, nossa senhora, esse disco aqui é uma estupidez, né, cara? Agora, a entrada de Israel é uma... Cara, nada tá fora do lugar aqui, né? Voz, a música, tudo, a bateria, o som do baixo, guitarra. Como já passamos da primeira hora do programa, vamos dar uma informação aqui do que nós já mostramos. As pessoas ficam querendo saber, né? Quem chega atrasado. Nós abrimos com uma mega homenagem a Wilson Pickett, com três músicas logo, In the Midnight Hour, Mustang Sally, Land of a Thousand Dances. Ouvimos a Céu, a novíssima cantora que vai voltar ao programa, uma versão bacana que ela fez de Concrete Jungle, de Bob Marley. Ouvimos União Black Paralamas com Running on the Spot, a música do Jam. The Rogers Sisters, compactinho 7 polegadas, com The Conversation. TV on the Radio, The Wrong Way. Susan Banshees com três músicas. Green Day com Sam Jimmy, gravado ao vivo. É o disco que Demi Morales vai distribuir loucamente aos mais animados dia 21 de fevereiro no Teatro Odisseia. E ouvimos os Cachaceiros, Pé Inchado, Mango Assento, do The Dubliners, com Dirty Old Town. Falei de DVD, tem uma abundância de DVDs lançados no Brasil, inclusive, né? Essa semana eu tava assistindo o do Bangladesh, que foi... Caramba, maluco. Que foi o primeiro grande evento beneficente, né? De juntar as estrelas da música, como hoje é uma coisa tão normal. O George Harrison fez isso em 1971 no Madison Square Garden, pra arrumar um faz-me-rir para a turma de Bangladesh, que estava no meio de uma guerra civil. E como se não bastasse a pancadaria entre o povo, veio um tsunami sinistro e varreu o país. Uma coisa de maluco. E o George Harrison, em 71, juntou o que havia de mais bacana ao lado dele. Eric Clapton, Leon Russell, Billy Preston, Bob Dylan. Ele fez o convite, não sabia se ia aparecer. Tava ali embaixo comendo uma pipoca. Ah, vou ali, vai ter um negócio ali pro Bangladesh, eu vou lá. Aí de repente tem um cara aí, não sei o que, quem aí? O Bob Dylan. Aí ele entra no palco e fala assim: ô, Leon Russell, você pega o baixo, Ringo Starr na bateria, você pega esse pandeirinho aí. Ô, Josh Harris, você faz uma guitarrinha aí que eu vou tocar umas três ou quatro músicas, e tocou. Enfim, isso foi lançado o disco e agora saiu um DVD, inclusive no Brasil, bacana pra caramba. Eu procurei o disco e não achei, mas em compensação eu trago o próprio George Harrison com alguns amigos. Esse é o disco do George Harrison, All Things Must Pass, que recentemente também teve uma outra versão remasterizada com música mais, uma caixinha diferente. Essa já é linda, essa eles reproduziram a capa original transplantada para os dias de hoje, né? A capa original é o George Harrison no jardinzinho da casa dele, uma coisinha humilde assim. Né? E botaram umas usinas aqui poluindo, edifício, arranha-céu, uma descaralhação total, né? Mas enfim, o concerto de Bangladesh no Madison Square Garden, né, Baruch? Arrumar um faz-me rir para o povo de Bangladesh com Ravi Shankar. O material basicamente é em cima do All Things Must Pass, tirando as músicas Bob Dylan, do William Russell, mas o que o George Harrison toca ali, My Guitar Gently Weeps e Here Comes the Sun, e o resto é tudo do, todo o material desse disco do All Things Must Pass. Mas é interessante a gente dar de cara com essas imagens, esses momentos, né, musicais muito importantes. Como eu disse, foi o primeiro grande evento, né, beneficente, juntando as estrelas da música planetária, que a gente volta a gente rever músicos que né, a vida fez com que ficasse... Aparece nesses AIDS da vida. Como é que é? Não sei que é AIDS, whatever AIDS. Tem música que parece só aparece quando um Bob Geldof faz algum evento. Sir Bob Geldof. Aliás, o Bob Geldof, nesse DVD do Bangladesh, repito, que já foi lançado no Brasil, tem um dos disquinhos, tem cenas de agora. Então aparece o produtor da época, o fotógrafo da época, o cara que fez o som, e aparece o Sir Bob Geldof falando, né, rendendo homenagem à ideia que o George Harrison teve. E que se não fosse o Bangladesh, não teria existido Live Aid. Aquelas coisas que o Michael Jackson fazia. Exatamente. Então, a coisa toda se concentra nesse evento do Madison Square Garden, onde aconteceram dois shows, na realidade. Com a surpresa do Bob Dylan realmente aparecer, e o segundo show é as pessoas já sabendo, né, o que iria acontecer. Billy Preston, maravilhoso. Então, você revê pessoas que se afastaram, né? Você não tem mais notícia, não grava mais, não aparece, não tá na mídia, não é hype, não é um cara presente no noticiário musical que a gente costuma ler e ouvir em rádio, seja lá o que for. Uma dessas figuras que eu sempre gostei muito é o Leon Russell. Foi um camarada fundamental, não só no George Harrison, na montagem desses discos do George Harrison, como foi um cara mais importante ainda na carreira do Joe Cocker. Ele era o cara por trás, como músico, como arranjador, compositor, um cara espetacular. E ele tem um disco onde ele também interpreta músicas do Robert Zimmerman, e tem uma versão espetacular dessa aqui, ó. It's hard. laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. Well, it's hard. Well, what'll you do now, my blue-eyed son? What'll you do now, my darling young one? Well, I walk to the depths of the deepest black forest. Well, the people are many and their hands are all empty. Where the pellets of poison are flooding the water. But I love my song well and I sure won't forget it. Cause it's hard. Yeah, it's hard. Leon Russell, que se apresentou no Canecão alguns muitos anos atrás. Ele aparece numa cena recentíssima nesse documentário sobre a confecção do show e do disco do Bangladesh. E ele parece um urso polar, cara. Ele continua com a mesma quantidade de cabelo e barba, só que ele é literalmente todo branco. Uma figura. Não é sacanagem, não. Se o Joãozinho 30 dá de cara com ele, bota em cima de um carro alegórico aí no carnaval. Mole. Esse é o disco do Leon Russell, espetacular. Chamado Leon Russell and the Shelter People. Um disco lançado em 1971. E ele gravou uma versão bacana pra caramba de uma música do All Things Must Pass. As coisas vão se conectando na sorte aqui no programa, né? Só um pedacinho, cara. Beware of Darkness. Olha o clima, hein? What's that now? Take care, beware of falling swingers. Puta que pariu! Volta tudo e toca de novo desde o início, né? Mas e os pedidos de Demi? Ah, não, deixa pra... Não, Demi, uma informação, nós estamos com um certo problema de locomoção aqui na madrugada na Rádio Cidade, então devo informar a Alta Cópula que a gente vai dar uma varadinha no horário. Né, Demi? Tá ligado? Vamos dar uma varadinha porque, meu amigo, 2:30 na Presidente Vargas, 15:45 na Praça 15, 2:15 é sinistro, então, né, tem que ter um certo cuidado, e o cuidado recomenda que a gente dê uma varadinha, né? Popular varada, né? Bom, a promoção pelo telefone com os ingressos para 21 de fevereiro, com Paralamas no palco, Demi distribuindo o CD e DVD do Green Day, já acabou aqui, vale pela internet. Oficialmente encerrada, mas pela internet, www.radiocidade.fm. Vale até meia-noite de hoje, terça-feira. Essa é a primeira promoção com mais uma edição do Ronca Ronca no Teatro Odisseia, com Paralamas e Green Day, o disco sendo distribuído. Então a gente pediu, pelo telefone e pela internet também, para que a nossa audiência recomende duas canções para que os Paralamas possam encher linguiça e fazer um repertório bacana para a noite. Aí, você pediria, se você... Aí cai a parada que eu falei no início. As ideias dos shows que o Ronca Ronca apresenta são sempre de transgredir o que normalmente as bandas e os nossos amigos apresentam. Lógico, para alguns a gente não tem tanta intimidade para chegar e falar assim, aqui, faz um tal repertório. Com os Paralamas e outros nomes, a gente pode chegar e falar assim, olha aqui, não é para fazer o show dos Paralamas. Primeiro que eles vão se apresentar em trio, só o Bill, João e o Hermes. E os Paralamas já fizeram, como eu disse, no Ballroom, um Ronca Ronca só tocando specials, jam, clash, coisas do gênero. Bandas que a gente curte muito até hoje. Então, a ideia que eu tô querendo ter da nossa audiência é exatamente de músicas que saiam do óbvio. Não é para pedir óculos, né? Não é para pedir alagados. É para pedir London Calling, é para pedir Smells Like a Teen Spirit, é para pedir o Ronco da Cuíca do João Bosco, é para pedir uma música do Cartola, é para pedir uma música do Lulu Santos, do Assis Valente, do Pink Floyd, né? Então, eu não queria ser tão claro nesse sentido. Então, a rapaziada que estiver participando pela internet, pelo telefone, já acabou, que pense nisso. Você vai ver um show absolutamente único. Uns Paralamas tocando óculos, alagados, track, não sei o que, babá, selvagem, você vê, né, regularmente no Rio de Janeiro e qualquer cidade do Brasil. Então, vamos sair do padrão, né? É uma chance, meu querido, minha querida, para você sair do padrão. Vamos sair, é fácil. Aliás, essa semana de fevereiro, né, vamos contar com a apresentação dos Rolling Stones na Praia de Copacabana, dia 18. Depois de 18, quem for para São Paulo vai dar de cara com o U2 dia 20 e 21. Quem ficar no Rio pode ver os Paralamas no Teatro Odisseia. Dia 23 tem o Ferdinando. Os Ferdinando no Circo Voador. Vai, Maurício? Lógico que eu vou. E dia 25 começa o carnaval na Cidade Maravilhosa, na cidade de São Sebastião. E eu vou me esforçar para descolar os ingressos do Ferdinando pra gente sortear aqui. Boa. Porque a possibilidade de diversão e, consequentemente, de se gastar dinheiro vai ser sinistra nesses dias, né, cara? Por mais que os Stones sejam de graça, escolher, hein? Quem tiver que escolher vai ter um problema muito sério. Não, dá pra ir a todos. Não dá pra ir a São Paulo, evidentemente, e ouvir o Ronca Ronca e assistir os Paralamas no Teatro Odisseia. Fica meio confuso. Apesar de ter gente que vai fazer isso. Tem gente que vai voltar do México para ver Paralamas. Mas como a gente vai até as 2:30, vamos dar uma esquentada aqui, brutal. Mr. Postman. Wait, wait, Mr. Postman. Para acordar, negozinho, que já está começando a babar no travesseiro. Nós ouvimos o LCD Sound System com Give It Up. Dizem as boas línguas que o LCD já está com o passaporte carimbado para o Brasil, vai se apresentar num desses festivais aí. E aí, ao fundo, a trilha do Backbeat. Ouvimos Mr. Postman. Tem só clássico do rock and roll, né? Só. I'm a roadrunner, honey! Destaques dessa banda, hein? Aí o CD já até pulou da mão do Maurício. Tão quente. É que eu me esqueci de tirar a perereca que tava aqui dentro. Isso é Dave Grohl em todas as músicas. Mike Mills, o baixista do R.E.M., do Hain. O cidadão de origem americana, né? Chamado Thurston Moore, guitarrista do Sonic Youth em todas as músicas. Move on over, honey. Let me by. Até eu canto, né, com essa banda, né? Lembrando também que o disco do LCD Sound System, o primeiro disco, já foi lançado no Brasil, um CD duplo bacana pra caramba. demorando, hein? É, pois é, dentro da nossa ideia de mostrar até o dia 18 a cada Ronca Ronca alguma música dos Stones não tão conhecida, né? Que não entre assim na... nos grandes sucessos, ou músicas que provavelmente passarão longe do repertório que a banda vai apresentar aqui, né? Nós ouvimos um disco espetacular, Aftermath. A música Flight 505. E esse disco tem um clássico absoluto que pode ser até que a banda toque aqui, né? E tem outro também, ó. Que animação, hein? What a drag it is getting old. Please, please, please. Under my thumb, the girl who once had me down. Eu não li nada sobre o repertório que os Stones andam tocando por aí nessa excursão, mas pode ser que Under My Thumb esteja na lista, meio, né? Eu acho meio difícil, né? É mesmo, né? Um show tipo desses, assim, que vai rolar em Copacabana, acho que eles vão pegar basicamente os clássicos. Aí o fundo, então, Aftermath. E é um disco muito doido, porque tem uma música aqui, essa é totalmente obscura no repertório dos Stones, chamada Going Home, que tem simplesmente 11 minutos. Olha só o que eles fizeram. Pedacinho. É um blues. Spending too much time. away. I can't stand another day. Maybe you think I've seen the world, but I'd rather see my girl. I'm going home. I'm going home. I'm going home. I'm going home. I'm going home. Aproveitando os Stones ao fundo, agradecer ao Evilásio Neto, de Teresópolis, que mandou uma carta bacana pra caramba pra gente dentro daquela onda, né? Que nós falamos semana passada, de cartas, né? Como é bacana receber, né? Uma carta onde você pode se expressar de maneira bastante diferente, né? De um e-mail, que é uma coisa mais reduzidinha, né? Então, mais uma vez, eu vou passar o endereço certinho da Rádio Cidade para a nossa torcida Old School. Mais alguns segundos dos Stones. Rádio Cidade, programa Ronca Ronca. Avenida Presidente Vargas, 435, 20º andar. CEP 20071003. Rádio Cidade, programa Ronca Ronca. Avenida Presidente Vargas, 435, 20º andar. CEP 20071003. Um abraço para o Evilásio Neto, de Teresópolis. E um abraço e beijos para a nossa torcida fora do Rio de Janeiro, né? Around the world, literalmente, na Austrália, na Inglaterra, em Paris, em Nova York, em Ubatuba, em São Paulo, enfim, Ronca Ronca chegando longe. Normalmente eu comento aqui que o programa é literalmente feito na hora, né? A Aline vê como que as coisas vão se acertando aqui aos pouquinhos. Eu trago assim o início, né, da coisa, e o resto a gente vai botando aos pouquinhos, né, Demi? É isso aí. Quer dizer, o resto dele vai botando as coisas. Mas enfim, as coisas vão tomando um sentido, um rumo, que às vezes não é nem o que eu quero, nem é o que já foi pensado de alguma maneira. Simplesmente a coisa vai se alastrando. Tipo assim, mostra o All Things Must Pass, pô, entra o Leon Russell, porque o Leon Russell foi o cara que ajudou o George Harrison a fazer o Bangladesh, não sei o que, blá blá. E eu já comentei algumas vezes, nossos ouvintes mais atentos e antigos devem se lembrar. O programa de rádio mais bacana, um dos programas mais bacanas que eu já ouvi em toda a minha vida, é um programa. O nome dele era. Eu não me lembro o nome exatamente. Foi não era um programa fixo, ele foi uma série que a BBC fez, onde o camarada apresentava o programa da seguinte maneira. Vamos supor, ele tocava, tem um disco, um vinil de 1970 aqui no ponto do Caravan, uma banda britânica. Aí vamos supor, o Caravan, a foto do Caravan foi tirada pelo sujeito que fotografou, vamos supor, o Leonard Cohen. O disco Leonard Cohen foi produzido por um sujeito que produziu um compacto do Rocky Erickson. As coisas iam se interligando, literalmente por ligações não musicais. Ah, o disco foi lançado por um selo de um camarada que, e as coisas iam tomando um jeito, e bem ou mal elas iam tomando um formato, né, dentro dessa maluquice, né, das ligações, das conexões aparentemente pouco visíveis, né? E é um programa super bacana, e às vezes eu sinto que fazendo Ronca Ronca aqui na hora as coisas tomam esse rumo de como as, né, as situações, as características de alguma música, de um disco, de uma capa ou de um som, isso aqui remete a não sei o que, mas aí não sei o que, que no fundo essas ligações não musicais acabam denotando também uma ligação musical entre as coisas que estão sendo tocadas. Exatamente. Porque é um amigo de um que vai falar pro outro, fazer um trabalho de foto, não sei o que, mas que as pessoas se ouvem, né, e buscam referências mútuas e tal. Tanta coisa faz sentido que a BBC fez uma série de só com isso, né? Saindo do óbvio, saindo do padrão. Alô, padrão, vamos sair do padrão. Alô, padrão, floreta, padrão. Saindo do padrão, você consegue fazer dar uma unidade à coisa, né? Mas enfim, o cara vai numa banda britânica que singrou sinistramente pelo que se chamou depois de rock progressivo. Mas o primeiro disco, sobretudo esse segundo aqui, evidentemente ele já dá uma carinha daquela, uma coisa meio Pink Floyd. Mas a música que abre o disco, inclusive, dá um nome a esse disco, poderia ser regravada hoje por qualquer Franz Ferdinand, qualquer Strokes, qualquer dessas bandas, Bloc Party, Kaiser Chiefs, Arctic Monkeys. Aliás, segunda-feira a gente mostra o disco inteirinho do Arctic Monkeys aqui. Olha o cara, vai ser 1970. Deixa pra lá. mas se quiser não acredite. E diga que é tolice, mas depois não venha para mim se lamentar, dizendo que o amor é seu problema. Você entrou na dança, agora dance. Você escondeu o jogo, faça seu lance. Foi você quem escolheu viver de romance. Agora não me venha dizer que esse jogo não foi feito pra você. Faça seu lance. Foi você quem escolheu viver de romance. Agora não me venha dizer que esse jogo não foi feito pra você. What the fuck is this? Ronca, ronca, cidade. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Alô, rapaziada, aqui é o de Crow, crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. É de lágrima que faço o mar pra navegar. Vamos lá. Passarinho. assim e ao senhor de iludir, manda avisar que esse daqui tem muito mais amor pra dar.